quando já pensaram que não tinha solução pra mim. As pedras no caminho quase me fizeram desistir, mas Deus me trouxe a esperança, renovou a aliança, está cumprindo as promessas, me ensinando a esperar. Sei que o tempo é de Deus, quem espera sempre alcança. Olha eu aqui abençoado agora, olha eu aqui contando a minha história. Me trouxe